CBN Carnaval 2014. Dada a largada para o Carnaval 2014 em Foz do Iguaçu, a abertura oficial do chamado Carnaval foi na noite de sábado, com o tradicional concurso Meninas Veneno, a entrega das chaves da cidade ao Rei Momo e também a escolha da rainha do Carnaval iguaçuense. Este ano, o Carnaval de Rua acontece em dois lugares aqui na Terra das Cataratas, na Rua Marechal Deodoro, em frente ao Hotel Rafaim Palace, com os bailes e atividades do Carnaval da Saudade, e na Avenida Duque de Caxias, Passarela da Folia, em Foz do Iguaçu, com a agenda de shows promovida pela Rádio CBN. Durante os 4 dias de folia, não tem prefeito, não tem juiz, não tem presidente da Câmara. Quem comanda os rumos da cidade é o Rei Momo Marcos Firmino, que recebeu da vice-prefeita Ivone Barufaldi na noite de sábado a chave da cidade. O rei do carnaval disse o que espera de seus súditos durante seu reinado. A folia eu espero que seja com todo mundo, com muita alegria. A ansiedade de muitos é esperando esses 4 dias durante um ano todo. E a minha situação que eu deixo diante da chave, as portas estão abertas sempre. E elas permanecerão nesses 4 dias de muita folia e muita alegria. Simbolicamente fora do poder, durante o mandato do Rei Momo, a vice-prefeita Ivone Barufaldi falou de suas expectativas para o Carnaval 2014. A expectativa desse carnaval é ótima, o povo está curtindo, a noite está maravilhosa, a programação do carnaval está muito boa. Esse ano temos novidades, temos até Michel Teló. Eu acho que assim vai surpreender e eu espero que nosso povo de Foz do Iguaçu, que tanto espera se divertir um pouco, venha para cá, curta essas noites que estão muito lindas, são noites sem chuva, noites sem frio, noites com calor. Nós não temos muita oportunidade de festa. Eu acho que essa é uma festa que realmente é feita, é preparada para que a sociedade venha e participe. E um dos pontos altos da primeira noite do Carnaval na Avenida Duque de Caxias foi a escolha da rainha do Carnaval. 6 candidatas disputaram o título sob o olhar atento dos 7 membros que compuseram o júri e analisaram a performance coletiva e também a apresentação individual de cada uma das postulantes. O título ficou com a jovem Vanessa Lara da Silva, que somou 224 pontos, 8 a mais que a primeira princesa Geneiva Bastos. Emocionada, Vanessa disse que não esperava ser eleita rainha. Na verdade, eu me preparei assim, meio que de última hora, assim, improvisei. Aí é com a ajuda da minha mãe e da minha madrinha. Ai, muito bom, nossa, adorei. Adoro participar, adoro carnaval, adoro samba. A coroa de rainha do Carnaval 2014 foi entregue pela soberana de 2013, Selma Alves de Almeida, que compartilhou sua experiência com a nova rainha. O conselho que eu dou é aproveitar, porque os momentos são poucos, né? E aproveitar bastante o ano que vem que ela passar. Eu sei que ela vai vários anos passar, porque ela é muito nova ainda. Eu aconselho isso. Além da rainha Vanessa Lara da Silva e da primeira princesa Geneiva Bastos, foram escolhidas no concurso a segunda princesa Márcia Lilian e a musa Sônia Pereira da Silva. A grande atração da primeira noite de carnaval em Foz do Iguaçu, no palco de shows da CBN, foi a banda Bonde do Forró. Neste domingo, a animação foi garantida pela banda MBM Samba Retrô e o presidente da Fundação Cultural, Alexandre Freire, faz um convite para que a população prestigie as outras 2 noites de folia. Eu vou convidar de forma especial, porque esse ano nós tivemos a Tom Maior, que desfilou em São Paulo, nessa manhã, homenageando Foz do Iguaçu, vai estar aqui na segunda-feira homenageando. E eu acho que as pessoas deveriam vir e sentir orgulhosas do que foi a homenagem que teve lá. E também, na terça-feira, encerrando esse grande evento, que é uma parceria junto aí com a Rádio CBN, agradecer também toda já a polícia que está dando todo o apoio, a segurança privada, a polícia militar, civil, a guarda municipal, a Foz Trans, todos imbuídos em fazer um grande carnaval. Encerrando a noite de terça-feira, temos um grande show do Michel Teló. Então, eu acho que o convite, os shows e as atrações já são um convite por si só. Ir ao carnaval é uma oportunidade também de apoiar instituições e projetos sociais de Foz do Iguaçu que marcam presença nas grandes festas para arrecadação de recursos com a venda de lanches, salgados e bebidas. Neste ano de 2014, uma das entidades com barracas na avenida é o projeto Mãe Feliz. Rosângela Rosin, coordenadora do projeto, explicou qual será a destinação do lucro obtido. Pelo segundo ano que estamos participando, né? Nós, o projeto, estamos muito felizes. O nosso projeto começa dia 15 de março e nós reverteremos com kits alimentar e de enxoval de bebê. Além de folia, a Avenida Duque de Caxias é espaço para ações educativas voltadas à educação sexual e ao combate do uso de bebidas alcoólicas por parte dos motoristas. O Instituto de Trânsito de Foz do Iguaçu realiza, em parceria com o Centro de Cultura Popular, a campanha Se Bebeu, Vá de Táxi. O ator Beto Virgínio, coordenador dessa iniciativa, falou sobre o tema central do trabalho. A gente pretende alertar as pessoas que se você beber demais em qualquer evento, a gente não está querendo barrar o cara de beber. Ele é livre, ele vai poder beber à vontade. A gente só está querendo alertar, cara. Se você beber, vai de táxi, né? Não tem problema. Ou vai, vem com um amigo, vai de carona. A gente vai fazer uma encenação de circo, teatro, chamando a atenção para a campanha de se beber não dirige. E se você puder de táxi, é melhor ainda, porque você vai chegar em casa com segurança, não vai dar problema para a festa, vai diminuir índices de todas as espécies, né, cara? Não vai ter problemas sociais. A gente está querendo amenizar isso. O Carnaval 2014 segue hoje na Avenida Duque de Caxias com a apresentação de um grupo da Escola de Samba Tom Maior e outras três atrações musicais no palco promovido pela Rádio CBN. Amanhã, terça-feira, a grande atração fica por conta do cantor Michel Teló. Os ingressos podem ser adquiridos pelo valor de R$ 10. Outras informações no nosso site cbnfoz.com.br.